imitadores do Hassan. Não adianta imitar na montagem do bumbum. Barroso vai derrubar. Criadores do Hassan. Não adianta imitar na montagem do bumbum. Barroso vai derrubar. Boom.